Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Começa agora mais uma edição do Nota 7 aqui no canal 1 da Rádio Internoweb. Segunda-feira, dia 6 de maio de 2013, cá estamos para mais uma edição deste espaço radiofónico que se dedica de segunda a sexta e durante 30 minutos à música instrumental. Hoje vamos começar com um nome bem conhecido do mundo da música instrumental que dá pelo nome de Rondo Veneziano. Vamos trazer Arabesque, esta música que tem um ritmo muito, enfim, muito característico. Aliás, e a parte instrumental do Rondo Veneziano também, precisamente, muito característica. Instrumental, eu falo não só em termos de percussão, mas também nos instrumentos de cordas, etc. Enfim, há toda uma parte instrumental interessante junta com este tema, arabesque. Há então algo realmente extraordinário. Vamos conferir. Vamos também ficar com uma outra música que dá pelo nome de All Man River e chama-se este artista que toca o instrumento de sopro, que não é clarinete, fugiu-me agora o nome do instrumento, mas não é clarinete. Diziam então que vamos ficar com Hugo Strasser, que vai-nos trazer este All Man River. E são os primeiros da edição de hoje do nosso Nota 7, aqui no Canal 1. Já sabe que de segunda a sexta, mais ou menos a partir das 19 horas, faço-lhe companhia com música instrumental. Agora então, Hugo Strasser, aliás, daqui um bocadinho, Hugo Strasser com All Man River. Mas antes temos Rondo Veneziano com Arabesque. We'll be right back. já cá estamos de regresso depois de Hugo All Man River. Agora, esta parte inicial de piano está de facto lindíssima, na minha opinião. Está um. Aliás, todo o acompanhamento musical está de facto excelente. Vamos seguir com mais música. Agora com um nome bem conhecido da música instrumental também, e não só. Acoustic Alchemy. Vamos fazer Playing for Time. Esta música, uma curiosidade, foi, ainda que noutra versão, numa versão diferente, foi fundo musical de um programa chamado Times, e foi fundo musical de um publicitário que nós aqui exibíamos quando o programa ia para o ar aos domingos, às 2 da tarde, na Rádio Antenweb. Na altura só havia um canal, que era a mesma Rádio Antenweb. Bom, e explicitado que está, morta que está esta curiosidade, vamos voltar à nossa música. Depois vamos ficar com After Hours. Aliás, esta sim é que é a música. Playing for Time não, mas Playing for Time do Acoustic Alchemy não. Agora sim, After Hours de Ronnie Jordan. Esta sim é que era a música de fundo que nós utilizávamos para ilustrar o publicitário do Times aqui na rede internet. Por vir então, Playing for Time, e daqui um bocadinho uma música que é bem conhecida de todos nós. aí está Ronnie Jordan com este After Hours. Antes fica para trás a música dos Acoustic Alchemy chamada Playing for Time. Mais duas músicas para terminar, uma de Espanha, chama-se Lara Reyes, e a música chama-se Lejos de Aquí. Uma música bonita esta, à guitarra, como só poderia ser, não é? Ainda hoje no novo, nas Voltas do Globo, falei precisamente da guitarra. E aqui está ela, em mais uma emissão, neste caso no nosso Nota 7. Vamos seguindo então com mais música, e vou-vos trazer, neste instante, este tema que já vos disse, que eu acho que era dos mais conhecidos de todos nós, na parte instrumental, Chi Mai, do maestro italiano Ennio Morricone. O nosso Nota 7 vai mesmo ficar por aqui, já de seguida não perca mais uma edição das Rapidinhas da Brasa, com os novos paradiantes. Eu vou voltar amanhã e espero por si. Boa tarde e até lá.